mais uma prova de atletismo no currículo. Como é que está a correr esta prova? Não, teve agora início, portanto penso que vai ser uma competição de grande nível, porque é isto também que nos oferece esta Associação Cultural Desportiva dos Ilhavos. É um grande filiado da nossa Associação de Atletismo e merece todo este apoio da Associação e merece também o apoio de todos os clubes que visitam esta cidade neste dia para esta realização. É um dos clubes que consegue manter vivo ainda o atletismo na região e no distrito. Sem dúvida, é o clube com maior anos de vida, aqui assim, do concelho de Ilhavo. É um clube que tem, ao longo destes 38 anos de existência, é a secção com maior prestígio e com grande valor e que tem lançado alguns atletas a nível nacional e internacional. A Associação de Atletismo de Aveiro ganhou um novo fogo? Vamos lutar para que esse fogo não se apague e que tenha cada vez maior visibilidade no distrito de Aveiro e a nível nacional. Os apoios do Estado é qualquer lado daqueles? Não, os apoios do Estado foi sempre aqueles que tivemos e continuamos a ter, portanto sobrevivemos de duodécimos que vêm do Estado.